nave bateu, rabeta no chão. É paredão que fala, rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta. É pra tocar no seu radinho. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta. Olha o swing! Almando do soninho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome. Faz o teu nome, nega. É a sua chance. É agora. O grave bateu, rabeta no chão. Ei, ei. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão, rabeta no chão. Quebra no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Que soninho é esse, Wendel? O povo gosta da fuleiragem, nega. Vamos andar. Acompanha o soninho, seu popô vai no chão. Mais um hit pra bater nesse verão. Eu sei você quer, seu olhar não me esconde. Acompanha a novinha, chegou o momento. Faz o teu nome, faz o teu nome. É a sua chance. Bota a mão na cabeça. O grave bateu, rabeta no chão. Que é isso, Goiânia? Rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Chama aí! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, no chão, no chão. Vai no chão, vai no chão. Vou mandar mais um, vou mandar mais um. Almando do soninho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha e faz o teu nome. Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. O grave bateu, rabeta no chão. Eita, zoa! Rabeta no chão. Que solinho impregnante, brother. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta no chão. Quem gostou faz o L, faz o L.